O grupo de 40 boias frias se arrependeu amargamente de ter deixado a usina onde trabalhava em Guariba para se aventurar em Serrana. Há 20 dias eles vivem em condições subhumanas, num galpão com pretensões de alojamento. Para começar, não tem beliche para todo mundo. E os poucos que existem foram improvisados pelos próprios trabalhadores. O ambiente impregnado pelo mau cheiro dos banheiros entupidos é o mesmo onde os boias frias fazem a comida. Nem na hora do banho é higiene. Thank you. vamos matar a vila inteira. Vamos lá, sargento, estamos esperando o quê? Oh!